Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar. O som da tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Você está ouvindo o Som da Tribo. Muito boa noite, pontualmente 7 horas pontualmente, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Via 96FM, somdatribo.com, radiopontalweb.com.br, distintivoblue.com, rubenildomental.blogspot.com. Toda essa galera retransmite aí o Som da Tribo via internet. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X. Verão, férias, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Telefone 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011, matrículas abertas. É só ligar, 3423-8700, a partir de quinta-feira. Só você fazer a sua matrícula no CCAA. Metropolitim, liquidação de 50% na Metropolitim. Metropolitim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro, 3425-800. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Comunidade do Som da Tribo no Orkut. Twitter do Som da Tribo. Fácil, é só seguir twitter.com/sondatribo. Som da Tribo também no Facebook. Aí se você quiser ir ligando pra cá pra gente mandar aquele salve pra você, é fácil, 3421-1507. Vamos ver se tem alguém em Conquista ouvindo Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507, ou manda seu torpedo, 88-31-9050. Valeu! Esse pessoal não foi curtir o carnaval por aí. O carnaval, o melhor carnaval do Brasil é aqui em Vitória da Conquista. Beleza? Tranquilidade total. Ótimo carnaval pra você que tá aqui em Conquista. Massa, real. Muito bom. Tranquilidade total na cidade. Não tem pra ninguém o Som da Tribo. Seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Espero o dia que vem pra ver se te vejo. Faço tempo esperar. O som da tribo. Se o tempo se abrir, talvez entenda a razão de ser, de não querer sentar pra discutir, de fazer birra toda vez que peço um tempo pra me ouvir. A gente se deu tão bem que o tempo sentiu inveja, ele ficou zangado e decidiu que era melhor ser mais veloz e passa rápido pra mim. Parada obrigatória. Parada obrigatória. Thank you. Agora 7:09. O seu caminho é o carnaval, o meu não. Rony Jorge e os ladrões de bicicleta. Aquela dança. Antes, Móveis Coloniais de Acaju, o tempo. Falar em Móveis Coloniais de Acaju, showzaço que rolou Folia Fora do Eixo domingo passado na concha do Centro de Cultura. Parabéns, Gilmar Dantas. Parabéns pela coragem e iniciativa de fazer um grande evento, pra mim, na moral, um dos melhores eventos de rock, de música alternativa que já rolou aqui em Conquista. Muito bom mesmo. Excelente, nota 10 aí. Fora a banda swinga, o resto foi tudo maravilhoso. Folia Fora do Eixo. Por falar nisso, mandaram um torpedo aqui. Já falando sobre o Folia Fora do Eixo, quem mandou o torpedo. E aí, pessoal do Som da Tribo, manda um salve aí pra Lucas do bairro Cadinja e pra todo mundo que apareceu no Folia Fora do Eixo a semana passada. Viva a música independente, Lucas do bairro Cadinja. Valeu, Lucas. Manda um alô aí pra Mari Sonora, eu, escutando o Som da Tribo aqui em Vitória da Conquista. Mariana, grande Mariana, valeu estar ouvindo o Som da Tribo. Patrícia mandou também um torpedo aqui. Miguel, eu tô ouvindo o Som da Tribo, sim. Pra que eu vou sair da cidade pra passar aperto, calor e bebedeira? Isso eu faço aqui. Beijão, Patrícia, que está ouvindo o Som da Tribo aí na UB5. Se você quer mandar seu torpedo, 88319050. Ou então ligue, 34211507. Faça como Deusdete Freire e toda a sua família e amigos na cidade de Bom Jesus da Serra, curtindo o Som da Tribo. Ele fez o contrário. Chegou de Salvador hoje, claro, pra curtir o sossego aqui na nossa região e também ouviu o Som da Tribo. Deusdete, grande Deusdete Freire aí, e família e amigos curtindo o Som da Tribo em Bom Jesus da Serra. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Nos dias 24 e 25 de março vai rolar o Grito Rock Conquista. Dia 24 no Viela Cebo Café e no dia 25 no Apogeu. Se você quer mais informações, é só acessar o site do Coletivo Suíça Baiana. É fácil, www.coletivosuicabaiana.com.br. Coletivo Suíca Baiana com H.com.br. E pela primeira vez em Conquista, em maio vai rolar Cólera, um dos maiores nomes do punk do Brasil nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações sobre o local do evento. Dia 17 de abril, em Conquista, vai rolar Matanza. Você não pode perder Matanza. Segunda vez de Matanza aqui em Conquista. Dia 17 de abril, na concha do Centro de Cultura. Realização Casa Parte Eventos e Coletivo Suíça Baiana. Acesse aí blog djdavi.com, núcleodenoticias.com.br, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e, claro, sondatribo.com. É só acessar sondatribo.com. Inclusive, no blog de Som da Tribo tem um vídeo muito legal sobre o carnaval. Acesse aí, clica e veja. Uma jornalista descendo a madeira no carnaval. É muito bom. Acesse aí, sondatribo.com. E veja esse vídeo aí que tem sobre uma jornalista aí do Nordeste. Me passou o nome aqui da jornalista. Descendo a madeira no carnaval. Beleza? É só acessar sondatribo.com. Eu sou criança e ouço o Som da Tribo. Tá ligado? Yeah. tribo. O som da tribo. Agora são 7 horas e 21 minutos. Você curtiu Strokes on the Cover of the Darkness. Antes Foo Fighters, Hope, música nova do Foo Fighters aqui no Som da Tribo. 7h21. Mais torpedos aqui chegando no Som da Tribo. É muita gente, não viajou não. Isso prova que a cidade está movimentadíssima. Hoje mesmo o centro estava o caos, hein? Principalmente para quem precisava pagar suas contas, as casas lotéricas e lugares onde você paga suas contas super lotadas. Aí eu não entendo. Diz que todo mundo viajou e a cidade lotada, hein? Boa noite, meu nome é Jesuíno do Cadija. Quero mandar um alô para todos os ouvintes do Som da Tribo, grande Jesuíno, e quer ouvir Matanza. Daqui a pouco a gente toca Matanza. Falou, Jesuíno? Pedindo aqui para anunciar que dia 16 vai ter os barcos, dia 16 no Viela. Quem mandou um torpedo aqui foi a Mariana. Tem mais torpedo aqui. Nosso brother Rubenildo Metal falou que o nome da jornalista, que tem um vídeo lá no Som da Tribo, é bom que você acesse e veja esse vídeo aí, tá bombando no YouTube, tá bombando na internet. É da jornalista Raquel Xerezade, jornalista, que mandou esse vídeo aí, tá postado lá no Som da Tribo, tá certo? Tem mais um torpedo aqui, tá falando que o discurso que eu, Miguel Cortes, fez no Folia Fora do Eixo é o que todo mundo queria dizer, mas não tinha coragem. Ele tá pedindo aqui pra gente valorizar a boa música e fazer... E aí, ponto, exclamação. Valorizar a boa música, exclamação. Fazer porra nenhuma é para os fracos. Faltou se identificar aí. Se você mandou esse torpedo, se identifica aí. Mas valeu pela força. Muita gente não gostou, mas a maioria gostou. Só falei a verdade. Contra fatos não tem argumentos. Não falei nenhuma mentira, apenas a verdade. Quem estava lá no show ouviu e viu que eu só falei a verdade. Você dá migalhas para um evento que teve um orçamento de R$22 mil e depois falar que você patrocinou, eu considero aquilo esmola. Não considero aquilo como patrocínio. Patrocínio seria se tivesse bancado pelo menos 25% do evento, 50%. Aí sim, seria patrocínio. Mas aquilo que o órgão público deu foi apenas migalhas. Não chegou nem a R$500. Para quem teve um orçamento de R$22 mil, como o Gilmar teve aí no show Folia Fora do Eixo, e neguinho vem pra cá, quer que eu defenda essa hipocrisia, tô fora. Só falei a verdade. Chega da cena alternativa e do rock local ser tratado como terceiro, quarto, quinto plano. Chega de imaginar que só tem gente idiota e gente burra. Muito pelo contrário, a cena alternativa é a maior concentração de pessoas capazes e inteligentes que tem na nossa cidade. Então, a gente não é idiota, ninguém é cego, ninguém é burro de achar que migalha é patrocínio para evento alternativo. Maiores detalhes é só acessar o blog do Som da Tribo. Acessa aí o blog do Anderson também, que tem a galera lá me detonando, eu me defendendo, mas é isso aí. Só quem tem coragem para falar essas coisas se dá a cara a bater. Quem não tem se esconde em e-mails falsos, em nomes falsos, nos fakes, beleza? Vida longa ao Rock and Roll de Conquista, cena alternativa e vida que segue. Valeu. Aí se você tá afim de mandar seu torpedo também, 8831-9050. Se quiser, liga aqui para o Devald. Tá de bobeira aqui, pronto para descer para o carnaval de Cândido Salles. Devald vai descer direto para o carnaval de Cândido Salles. Curtir a prainha lá amanhã, né, Devald? Então liga para cá, 3421-1507. Troca ideia com o Devald de Andrade ou manda seu torpedo, 8831-9050, ou acessa o blog do Som da Tribo, somdatribo.com, e mande seu recado também. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir Plebe Rude e Inocentes. Segura a onda aí. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Arquivo Nacional. Polícia! Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Inocentes, eu, Plebe Hood, Bravo Mundo Novo. Os torpedos aqui da galera, Guilherme Celino, tá mandando abraços aí para a Cefa da banda Quase Humanos e também para o seu tio Orlando Celino e seu brother aí Danilo. Guilherme Celino, bairro Candeias. Guilherme também está indignado com a galera que não patrocina nada, que não faz nada pela cena alternativa e depois ficam se gabando, dizendo que estão patrocinando os eventos. Está solidário aí com a galera da cena alternativa. Guilherme está dizendo que o pessoal são os verdadeiros pau naquele lugar, vocês sabem. Quem também está indignado com essa galera é o Lucas do bairro Cadija, beleza? Também está indignado com essa galera que finge patrocinar os eventos alternativos, finge fazer editais, finge patrocinar a música inteligente na cidade e na realidade não fazem nada. A galera sabe muito bem quem são eles. Valeu! Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Pode ligando, hein? 3421-1507 ou manda o seu torpedo. 88319050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7h37, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br e claro, através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Acesse aí, ouça o Som da Tribo via internet também. Som da Tribo é um programa independente, você sabe, precisa de apoio. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, os parceiros, Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85 no centro, super liquidação de verão na Metrópole Team, descontos de até 50%. Baia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Tá calor, hein? Baia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro, 3425-800. Espaço X, verão, férias, liquidação, é no Espaço X. A liquidação do Espaço X, com descontos de até 70%. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3639. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas, matrículas abertas, 3423-8700, CCAA. Rock and roll! O Som da Tribo. aqui no volume máximo. O som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Agora são 7 horas e 46 minutos. Você curtiu uma sequência de covers que o pessoal do rock transformou em hard. Hard não. Em punk rock. Punk rock. Hardcore. É, isso aí. Hardcore mistura com punk rock. Então, você curtiu Joy Ramone, que é uma música de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Também você curtiu Take On Me com Real Big Fish, que é um cover da música do A-ha. E também High Standard, California Dreaming, que é um cover de The Mamas and the Papas. As versões ficaram muito melhores, com certeza. Abraços aí pra galera que está curtindo o som da tribo. Arnulfo, Arnulfo, Ellen, Paula, Babilônia, girando pelas ruas da cidade, aí no centro da cidade, no carro, curtindo o som da tribo. Abraço aí para a Rita, do Inocop 2, está curtindo o som da tribo, quer ouvir o Sistema Fadal. Antônio, do Povoado do Choça, quer ouvir Metallica, a galera mandando vários torpedos aqui, ó. Eu acho que muita gente está na cidade, hein? Sei não, só foram os pagodeiros e o pessoal que curte axé para as praias. Tem mais torpedo aqui. Ah, vários torpedos, eu vou organizar os torpedos, na volta fala aqui os torpedos que a galera tá mandando. 8831-9050. E aí, galera do Som da Tribo, toca a música aí do Pantera e manda um alô para todos os piratas, a galera da Conexão VIP, Júnior. Valeu, Júnior, pelo torpedo. Então, manda o seu também, 8831-9050. Som local, o Som da Tribo. No Som local do Som da Tribo, você vai curtir Quase Humanos, Garboso e Cama de Jornal. Som local, o Som da Tribo. Escolhido, toco qualquer parada, pois escolhi. local. Vamos seguir que nossas crianças local. O som da tribo. Aí no seu local você curtiu Câmara de Jornal. A melô de quê? Melô de algum órgão público aqui da cidade. Vamos fingir que tá tudo bem. Grande Câmara de Jornal. Fala aí, Câmara de Jornal. Câmara de Jornal vai se apresentar daqui a pouquinho no Palco Rock de Salvador pela terceira vez. Grande conquista da banda Câmara de Jornal. Pela terceira vez participando aí do festival do Palco Rock 2011 do Carnaval de Salvador, que será realizado no Coqueiral da Praia de Piatã. A banda toca hoje, será a quarta atração a subir no palco, beleza? Sucesso aí pra galera e boas vibrações para a banda Câmara de Jornal, que se apresenta logo mais daqui a pouquinho no Palco do Rock, lá na Praia de Piatã, no Palco do Rock de Salvador. Boas vibrações, boa sorte para a Câmara de Jornal. Ouvimos também a banda Garboso Provoca. A banda Garboso, para quem não sabe também, foi selecionada para o Grito Rock. Grito Rock de Feira de Santana, que rola dia 26 de março. Grito Rock, que rola dia 26 de março em Feira de Santana. E também a banda Garboso irá participar do Grito Rock, que rola em Salvador no dia 27 de março. Então, Garboso foi selecionada aí para tocar no Grito Rock da cidade de Feira de Santana, dia 26 de março. E para o Grito Rock, dia 27 de março, em Salvador. Então a Garboso vai tocar em Salvador, no dia 27 de março, e Feira de Santana, dia 26 de março. E também no som local, curtimos aí a banda Quase Humanos, com a música Racha. Abraços aí para Cefas, sempre prestigiando aí o Som da Tribo. Beleza? Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Pode mandar seu torpedo, muitos torpedos, muitos recados. Depois dos comerciais, vou ler um por um, tá certo? Muito obrigado a todos aí pela grande audiência do Som da Tribo hoje nesse carnaval. Carnaval, carnaval. Eu fico triste quando chega o carnaval. Vamos ao breve intervalo comercial. Segura a onda aí. Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Alô, Bahia, aquele abraço. Estamos chegando, aquele abraço. O nosso nome é Mauricéia, o melhor frango do Nordeste. Tá na panela, tá guisadinho. Se tá no forno, tá assadinho. O nosso nome é Mauricéia, o melhor frango do Nordeste. Nem todo frango é igual, minha gente. Mauricéia é muito mais frango. O melhor frango do Nordeste. Liquidação Espaço X, a liquidação que todo mundo estava esperando. Utilidades, cama, mesa e banho, confecções masculina, feminina e infantil. Ofertas e promoções em todas as seções, descontos de até 70%. Venha conferir e não perca esta liquidação. Descontos de até 70%. Espaço X, liquidação é aqui. O Som da Tribo. Eles não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião em queda livre com Bruce Willis? Cecília apresenta Bruce Willis e dois caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Ah, acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta, chuta! Vou chutar! Não, peraí! Não! Não! Não, cara, você chutou paraquedas! Ou você se garante ou a língua derruba você. Cecília, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo. Para a galera Tim de Conquista e Região, tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 34210848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. E-mail do Som da Tribo. sondatribu@hotmail.com. Descubra que a decoração e a moda andam juntas. Que mulher e homens podem gostar das mesmas coisas. E que um único espaço pode abrigar diversos conceitos sem perder a harmonia. Anima Pop Pop. Seu espaço de decoração e moda está em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira 960, bairro Candeias. Agora também com moda masculina. Venha conhecer a nova coleção Primavera Verão 2011. Anima Pop. Decore seu corpo e vista a sua casa. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 2 minutos, Som da Tribo. Olha, sinceramente, bombando aqui. Muitos torpedos, muitos recados. O telefone não para, o celular também não para. Ótimo, ótimo. Imensa audiência do Som da Tribo. Isso prova e com muita gente legal na cidade, que não tem nada mais interessante que o Som da Tribo. Que bom seria que todo sábado fosse de carnaval, pra gente bombar, viu? Isso prova que as pessoas não gostam do carnaval. Beleza? Som da Tribo é um programa independente. Claro, precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, Verão Férias é no Espaço X, liquidação de até 70% no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Sissi, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Novas turmas, matrículas abertas. 34238700 é o contato do Sissi. Metropolitim, moda pra galera. Tim, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. Super liquidação da Metropolitim. E Bahia Frio, tá calor? Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Telefone 3425-800. Tá a fim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Som da Tribo também no Facebook. Vá ligando pra cá, 3423 ou 3421-1507. 3421-1507. Ó, na volta eu prometo, vou organizar todos os torpedos aqui, os recados, mandar abraços pra todo mundo que tá ligando, muita gente ligando, vou mandar recadinho aí pra todo mundo. Valeu, muito obrigado aí pela audiência. O Som da Tribo. Ok, baby, vai cá. Burn the love, burn the love, burn the love. som da tribo. A sua parada obrigatória. Acelerei, era só desviar, mas eu nem tentei. Passei por cima de seis. Mas eu me recordo que não fugi. Esperei até o socorro vir. Mas eu só lembro até aí. Porque eu tomo remédios demais. Porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. A polícia disse que eu reagi, que eu tinha um rifle comigo ali, e abri fogo sem discutir. Mesmo que não faça o menor sentido, porque de um ato tão desmedido, de nada mais eu duvido. Porque eu tomo remédios demais, porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais, já estou vendo o mal que isso faz. Agora são 8 horas e 10 minutos, você curtiu Matanza, Remédios Demais. Matanza vai estar aqui dia 17 de abril. Você também curtiu o Sistema Fadal, Shatsu, aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, 3421507 ou manda seu torpedo. A Mari Sonora mandou mais um torpedo aqui pedindo pra gente tocar os Barcos e Maglore. Mandando beijos aqui para a galera do chat dos barcos. Vai lá em chat, acessa aí o sondatribo.com, tem um chat do Som da Tribo também. Chat do Som da Tribo do MSN. Também abraços aí para João Felipe, do Bairro Brasil, que é o Ratos de Porão. Tem mais recados aqui da galera. Maurício de Jesus, do Santa Helena, que é Matanza. Ouvimos Matanza aí há pouco. Josimar, do Povoado do Choça, que é o Vi Metallica. E manda um alô para Antônio e Luziene, do Povoado do Choça. Daqui a pouco vamos mandar a Metallica aí para a galera. Tô em Beleza, Terezinha Maria Madalena, no Bairro Conquistinha, aqui em Concas. Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia e George, loteamento Bateias. Ana Borges e Pikachu no bairro Guarani, a galera que não perde o Som da Tribo. Beleza, tem mais torpedo aqui. E aí, galera do Som da Tribo, um alô para todos os piratas e um beijo especial para Landra, Toca Pantera, Júnior Def, curtindo aí o Som da Tribo, mandou seu torpedo. Se você quiser mandar o seu também, 88319050, tem mais torpedo aqui. Essa última música, essa última do Lucas do Cadiz, será que vai ter mais Folia Fora do Eixo nos próximos anos? Abraço a todos da turma da UESB. Provavelmente, viu, Lucas? Tomara que tenha sempre o Folia Fora do Eixo, todos os anos aqui na cidade. Grande evento. Tem mais torpedo aqui. E aí, Som da Tribo, beleza? Eu gostaria de oferecer qualquer música do Cranberries para toda a galera do Ibirapuera. Valeu, Roberto, grande Roberto, curtindo o Som da Tribo. Roberto, do bairro Ibirapuera. Mais torpedo aqui chegando para o Som da Tribo. Não para. Tá afim de mandar o seu também? É fácil. 8831 9050. Valeu, Som da Tribo. Tá bombando hoje. Som da Tribo deveria ter. Era todos os dias. Júnior Def. Valeu, galera. Mande seu torpedo ou liga pra cá. O torpedo é o seguinte: 8831 9050. Ou então liga. 3421 1507. São os contatos aí pra você manter o Som da Tribo plugado contigo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Nos dias 24 e 25 de março vai rolar Grito Rock Conquista. No dia 24 no Viala Sebo Café e no dia 25 no Apogeu. Mais informações é só você acessar aí o site do Coletivo Suíça Baiana. Vamos lá, www.coletivosuissabaiana.com.br. Hoje sairá a relação das bandas que irão participar do Grito Rock Conquista 2011. Então acessa aí www.coletivosuicabaiana.com.br. Vai sair hoje o nome das bandas que irão participar do Grito Rock Conquista em maio, pela primeira vez em Conquista. Cólera, um dos maiores nomes do punk do Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Dia 16 vai rolar Os Barcos no Viela. Dia 16, Os Barcos no Viela. Ingressos, informações no local, no Viela Sebo Café, ali na Avenida Siqueira Campos. Então, dia 16, tem Os Barcos no Viela. A banda Garboso vai tocar no Grito Rock de Feira de Santana, dia 26 de março. Dia 26 de março tem a banda Garboso aqui de Conquista em Feira de Santana, no Grito Rock Feira. E no dia 27 vai tocar em Salvador, no Grito Rock Salvador. A galera daqui mandando ver aí. Salve, salve a banda Garboso. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e também sondatribo.com. Tem o chat do Som da Tribo lá, tem o MSN também do Som da Tribo. Você participa do chat do Som da Tribo no MSN. Chega de papo! O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Quebrei aquele moldurado, velho com seios pelas calçadas das brigas minhas, por quase nada, dos gritos secos, da pele flor. E andei doendo em meu peito encalacrado pelo sujeito que ora vou. Veja bem. Você não sabe, mas vou dizendo de antemão que estou morrendo um pouco mais e outra vez, e ter que olhar você tão longe, te sentir em outro abraço. Veja bem. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas e 23 minutos. Você curtiu Os Barcos Reverberar? Os Barcos, que vai se apresentar dia 16 no Viela Sebo Café. Ingressos e informações do Viela Sebo Café ali na Avenida Siqueira Campos. Então, Os Barcos, dia 16 no Viela Sebo Café. Você também curtiu Maglore, Lápis de Carvão. Lápis de Carvão Maglore. Por coincidência, Os Barcos e Maglore irão se apresentar aí na segunda noite Fora do Eixo 2011, no Viela Sebo Café. Maglore e Os Barcos. Você não pode perder as noites Fora do Eixo, e vão começar em abril. Realização Coletivo Suíça Baiana. Abraços aí para Flávia Fernanda, Gustavo e Vitor Kamikaze na rua 10 de novembro. Centrão aí curtindo o som da tribo Carnaval de Vitória da Conquista, hein? Massa. Abraços aí para Flávia Fernanda, Gustavo, Vitor Kamikaze. Abraço também para Magnata, que quer ouvir Ratos de Porão. Ele quer mandar essa música dos Ratos de Porão para todos os skatistas de conquista, Magnatas. Raul Tênis tá mandando abraços. Grande Raul Tênis aí. Mandando abraços aí para Dinho e Samuel. Eles que trabalham na Feira do Paraguai e sempre estão colados curtindo o som da tribo. E Raul Tênis também está mandando abraços para a sua esposa, que ele tanto ama, Alessandra, aí no condomínio Grécia. Valeu! Nivaldo do bairro Guarani, quer ouvir Legião Urbana. A Léo Roqueira da cidade de Brumado, Léo Roqueira da cidade de Brumado, quer ouvir Metallica. E manda um alô para todos que estão curtindo o som da tribo. Obrigada, galera. Hoje bombando aqui nos torpedos, nas ligações. Tem mais torpedo aqui. Carnaval deveria ser igual às eleições, só de 4 em 4 anos. Rock na veia, Miguel. Toca aí Creed. Léo Lux, do bairro Cadija, perguntando aonde anda a gata da Jack. Jaqueline foi curtir o carnaval de Cândido Salles. Beleza? Logo mais o Devil está descendo pra lá. Ligada no som da tribo, toca aí Ailey Dowen. White Metal, o Gil tá pedindo aqui pra gente tocar o White Metal aqui no som da tribo, beleza? Tá dado o recado. Tem mais torpedo aqui. Sou Rosana da Fazenda Lagoa da Onça e tô ligada no som da tribo, toca a música aí do Link Park In The End. Mando um beijo para todos do município de Presidente Jânio Quadras. Rosana, vou repetir aqui, Rosana da Fazenda Lagoa da Onça, ela tá ligada no som da tribo, tá pedindo pra gente mandar Link Park e mandando beijos aí para todos do município de Jânio Quadros. Beleza? Tem mais torpedo aqui, tá bombando os torpedos hoje. Chat de som da tribo, adoro o som alternativo do Carnaval de Conquista, muita qualidade. Mari Sonora, mais um torpedo aqui da Mariana. Você tá vindo mandar o seu torpedo? É fácil, 8831-9050 ou liga pra cá. 3421-1507, tem mais torpedo aqui. Oi família, som da tribo, adorei o Cisne Nova da Oi Matança. Isso sim é música, diferente das porcarias do carnaval. Beijo a todos e ao meu namorado Deval de Andrade. Beleza, Cida Silva da Fazenda Capão do Mel mandando torpedo aqui para o som da tribo. Fazenda Capão do Mel, que fica aí em Bicoara, na Chapada Diamantina. Mais um torpedo aqui. Como Cólera vai vir tocar aqui em Conquista? Beleza? Como Cólera vai vir tocar? Não entendi muito bem a pergunta. Os Caveiras Negras do Simão, beleza, tá dado o recado. Eles querem saber. O Cólera tá confirmado e virá aqui para a Conquista em maio, pela primeira vez, a banda Cólera em Conquista. Alô para Ed Goma, toca uma da Ladrões de Vinil, beleza, vamos tocar Ladrões de Vinil daqui a pouco. Grande banda, grande show aí no Folia Fora do Eixo. Quem gostou do show da banda Ladrões de Vinil? O Devil de Andrade, gostou pra caramba, principalmente das machinhas de carnaval. Brunão, quer ouvir Offspring, do bairro Patagônia. Show do Cólera, não perco por nada. Sou paulistana e Cólera é a melhor banda punk rock da cena paulistana e do Brasil. Abraço para todo mundo que curte o som da tribo. Deixa eu ver aqui quem foi que mandou o torpedo. É Brunão, beleza. Tá afim de mandar seu torpedo? 8831-9050. Muitos torpedos aqui do som da tribo. Muito obrigado a galera aí. O último que chegou aqui, onde tá rolando o Carnaval do Rock? Pergunta de Paula Babilônia. 8h27. Clássicos da tribo. Clássicos da tribo, anos 80. Boa época. Essas músicas aí vão dizer tudo. Viaja aí. Clássicos da tribo. I decree today that life is simply taking and not giving. England is mine, it owes me a living. But ask me why and I'll spit in your eyes. I don't know. som da tribo. Clássicos da tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu The Cure, In Between Days, Us Smiths, ou Smiths, Still I. Demais, demais. Clássicos da Tribo hoje. Anos 80 na veia. As músicas de 30 anos atrás continuam vivas nas nossas memórias. Só quem viveu sabe o que a gente fala. Mas é Clássicos da Tribo, é isso aí. Resgatando aí o que de bom rolou na música, no pop rock, brazuca e mundial. Legal vocês tocarem Summer Song como fundo musical, mas toquem outras do Joey Satriani, tipo The Extremists. Semana que vem estarei de olho. Lucas, falou, Lucas. Aí, Joey Satriani aí. Essa é clássica, daquele CD clássico de Joey Satriani, o surfista prateado, o verdadeiro, não aquele do Pânico. Ó, tem outro aqui do Joey Satriani, muito legal também. Inclusive, segundo Joey Satriani, o Coldplay plagiou essa música aí. Aquela música Viva La Vida do Coldplay. Ouça aí. Beleza, Lucas? Lucas já mandou outro torpedo aqui, falando... É isso aí, Coldplay ladrão, ladrão... Lucas, valeu, Lucas. Muito bom essas intervenções dos ouvintes. E aí, galera, quero pedir Rise Against. Rise Against, abração para os piratas. Valeu. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo Faltando 20 minutos para as 9 horas. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X. Verão, férias, é no Espaço X. Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Metrópole Team, moda pra galera, Team. CAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Tem o e-mail do Som da Tribo, somdatribo@hotmail.com. Comunidade do Som da Tribo no Orkut. Som da Tribo também no Facebook. Tem o chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo. É só acessar somdatribo.com. Chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo. E tem o chat do Som da Tribo no MSN. Acessa aí. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. Down one, no matter O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Thank you. Você está ouvindo o som da tribo. Agora são 8h49, você curtiu Pearl Jam, Batman, também Metallica, Hit of the Day, com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. Duas músicas muito legais. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Nos dias 24 e 25 de março, vai rolar Grito Rock Conquista. Dia 24, Grito Rock no Viela Sebo Café. No dia 25 de março, no Apogeu. Então, hoje sai a relação das bandas que foram escolhidas para tocar no Grito Rock Conquista nos dias 24 e 25 de março. Dia 24 no Viela Sebo Café e no dia 25 no Apogeu. Informações é só você acessar aí o site do Coletivo Suíça Baiana, www.coletivosuicabaianacomh.com.br. Só acessar aí, hoje sai o resultado das bandas que irão tocar no Grito Rock Conquista, dias 24 e 25. Dia 24 no Viela Sempre Café e 25 no Apogeu. E em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk do Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde a definição do local. Já está à venda aí o primeiro CD da banda Os Barcos e o novo CD da banda Mictian. Você pode encontrar os dois CDs aí nas Astral Store, ali na Alameda Lima Guerra, 47, sala 4. Então você pode comprar aí o CD das bandas Os Barcos e o CD da banda Mictian nas Astral Store, ali na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. Dia 16 vai rolar Os Barcos no Viela. Dia 16, Os Barcos no Viela Sebo Café. Vai rolar também Garboso, hein? Garboso foi selecionada a tocar no Grito Rock de Feira de Santana, dia 26 de março, em Feira de Santana, e no dia 27 de março, em Salvador. Então, Garboso irá se apresentar nos dias 26 e 27 de março, dia 26 em Feira de Santana, dia 27 em Salvador. Acesse aí distintivoblue.com, a galera que dá aquela força ao som da tribo. O site da Distintivo Blue tá muito legal, é só acessar aí distintivoblue.com. rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodinoticias.com.br e também, claro, sondatribo.com, chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo, chat do Som da Tribo no MSN. O Som da Tribo, o Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. Roubaram, roubaram, roubaram. som da tribo. Aí, faltando um minuto para as 9 horas, você curtiu a última do Som da Tribo, Adeus. Musicaça aí do Móveis Coloniais de Acaju e Ladrões de Vinil, o misterioso roubo dos vinis. Duas grandes atrações aí do Folia Fora do Eixo. Showzaço a semana passada. Quem não foi, perdeu mais uma vez. Grande espetáculo, grande evento. Parabéns mais uma vez a todos que compareceram, as bandas, ao Coletivo Suíça Baiana e todas as pessoas que estavam envolvidas no evento Coletivo Suíça Baiana. Grande show, grande evento. Valeu, abraço aí pra todos que mandaram torpedos, muitos torpedos hoje ao Som da Tribo, muitas ligações, obrigado a todos aí que participaram do Som da Tribo, beleza? Muito obrigado mesmo, Som da Tribo, parabéns pelo programa, queria ouvir o Iron, obrigado, não se identificou aqui, tem mais Metallica, Móveis, Plágio do Cudo Play, Repercussão do Discurso, Antiporra Nenhuma, Folia Fora do Eixo e eu zoando o programa inteiro, Lucas mandou vários torpedos hoje aqui para o Som da Tribo. Valeu, galera, muito obrigado a todos que mandaram torpedos, que participaram. Agradecer aos nossos patrocinadores, os parceiros do Som da Tribo. Espaço X, verão, férias, liquidação de até 70%, só no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro, 3425800. A galera que faz o Som da Tribo, apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack, não está presente aqui hoje. Bastidores e telefone, Devil de Andrade. Edição, podcast, Rubenildo Metal. Web, Radio, Madison Almeida e Rubenildo Metal e Amon Silva. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Som da Tribo também no Facebook. Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. E a nossa comunidade do Som da Tribo no Orkut, além do blog do Som da Tribo. Recomendo, hein? Tem um vídeo muito legal no blog do Som da Tribo que fala sobre o carnaval. Acessa lá, você vai gostar. Muito bom esse vídeo. Então é só acessar sondatribo.com. Abraço também para a galera do chat do Som da Tribo no MSN. Chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo. Foi bom pra você, Devaldi? Foi ótimo. Valeu, galera! Desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Amanhã vou estar aqui na 96 a partir das 5 da tarde, beleza? Se você quiser ouvir música boa de qualidade, amanhã no carnaval aqui de Vitória da Conquista, vou estar das 5 às 10 da noite aqui na 96 FM. Valeu! A todos uma ótima noite, aproveite bem aí os feriados, leia um bom livro, ouça uma boa música, enfim, visite seus amigos, converse com sua parceira, enfim, não fique plugado o tempo inteiro na internet e na televisão, muito menos, que não tem nada que interessa. Valeu, até sábado que vem com mais um Som da Tribo. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo